cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora, então bem-vindos aqui a mais um Cá se fazem, cá se tocam no FM da Boa Nova. E, pois bem, temos tido emissões algo irregulares desde março, desde o tempo da epidemia, mas queremos, temos agora reunidas condições para retomarmos, até porque houve muita produção nacional que, por via de não termos feito o nosso programa, nos passou à margem. Mas julgo eu até que vamos abrir com chave de ouro. E vamos abrir com os amigos, porque não, assim, evidentemente é sempre uma... Todas as razões são ótimas para que nos encontremos, ainda que seja via telefone. E hoje, enfim, os tempos obrigam um bocadinho a este tal distanciamento. Mas dizia eu que era com os amigos, e é facto com um amigo que já esteve connosco várias vezes, e reporto-me a Francis, que tem um novo álbum, acabadinho de sair, e com o dia que vim de sair, no momento em que gravamos, está há dois dias à venda, e hoje, porque até já o consultei, já em termos de tendências no iTunes, está em sétimo lugar, o que não é nada mau, tendo em conta que acabou de sair e é uma música instrumental. Mas isto são vários motos para a nossa conversa. Portanto, antes de mais, saudar Francis, enfim, um bocadinho para o lado da capital, saudá-lo nestes tempos de pandemia, que o tempo assim obriga, saudá-lo. Então, bem-vindo aqui uma vez mais à Boa Nova. Olá, Pedro, boa tarde. Obrigado por esta conversa, que vai ser agradável com certeza. Isto está-se a tornar um hábito, já é, se eu bem me lembro, a terceira vez que nós falamos. Muito bem. Na altura do Last Prophecy, do Homem, e agora o Into the Void. Pois, esta já é a quarta até, porque já tínhamos falado antes a propósito, mas seguramente que a conversa vai, por mérito seu, ser interessante. Sim, com certeza. E pronto, e cá temos um motivo de celebração. Eu costumo dizer isto, e desta vez com o Into the Void, o seu novo disco, que desde logo o Francis deixa aqui aqueles que são mais entusiastas e que têm o disco na mão, deixa aqui a indicação que é enfim, o corolário de 2 anos e meio de trabalho. Exatamente. Eu pergunto, estes 2 anos e meio é, como na culinária, o quanto baste para chegar a este produto? Esse é o quanto baste, foi o quanto bastou, ou seja, e estou-me a lembrar que ainda ficou um tema de fora, mas isso ia atrasar a edição do álbum para o início do próximo ano. E porque nestas alturas de pandemia ninguém sabe muito bem como é que é o dia de amanhã, e houve alguma pressão dos intermediários, vá lá, para a colocação do vídeo já, do disco já cá fora, agora nesta altura do Natal e não sei o quê. Eu achei por bem, porque já tínhamos 13 temas e já ia incluir, como incluí, o último tema, o 14º, um remaster do Via Lucis, porque é um tema importante para mim. E que ficou um bocado, em termos de som, não ficou exatamente como eu gostava quando ele saiu a abrir o Home. E eu explico porquê. O Via Lucis tem muitas camadas de instrumentos. Não é uma açorda, foi aqueles que eu tinha que pôr lá, são os discursos, mas depois as frequências entraram umas nas outras e sobreviveram as mais eficazes, e algumas ficaram importantes em termos de discurso sonoro, ficaram um bocado abafadas. E então agora, porque as máquinas estão sempre a evoluir, fiz um remaster, portanto o remaster é uma reafinação do som, onde já é possível ouvir tudo o que lá está. E achei que o tema merecia uma segunda abordagem para fechar este trabalho como um tema extra. Thank you. achar que já tinha nome e tudo, que era o Blackest Hole, fica para outras aventuras, porque há atrasados, não era um tema importante, é um tema que estava a começar a ser pensado, e ia atrasar o lançamento para aí uns 3 meses, ou assim. E desde logo, que... eu diz logo também, deixa ficar já o mote para o que se há de seguir, portanto, já tem uma porta aberta, não é? Tem, eu já tenho um tema mais, eu custa-me falar de importância dos temas, a importância neste caso é aquilo que eles, como eles estão a mexer comigo no início, não é? Este Black Soul era um tema, se calhar, perto do Traveling Light, que está neste álbum, no Into the Void, que é um tema que eu chamo levezinho, é um tema não muito profundo, é um tema ligeiro, vá lá, é rock, mas é ligeiro. E este Black Soul também será, com certeza, depende do que, para onde ele evoluir, mas aquilo que eu tenho na cabeça, que eu tenho em mente e nos sentidos é uma coisa assim levezinha. E então achámos por bem fazer isto agora, com menos o tema, e acho que foi a oportunidade certa, porque as pessoas, eu tinha aqueles fãs ferrenhos que já diziam, bolas, quantos anos é que vamos estar à espera do teu trabalho? Quase como quer dizer que seria como o tempo do estilete até aos demais, não é? Mas aqui, enfim, também já vou abusando. O facto desta ligação que vamos tendo e esta simpatia que faz favor de nos devolver, já vai permitindo também que eu vá tendo alguns devaneios. E um desses devaneios vai, até pelos tempos de contingência, de passar mais algum tempo em casa, de que de volta e meia já me recorria aos meus peritos, não é? Alguém que ia dando os discos a ouvir para ter opiniões também. Desta vez resolvi que um perito se ia por casa. Foi pela mais nova. Tem 11 anos. E pronto, estávamos em casa e ela percebeu-se que eu estava a ouvir um disco e sentou-se ao pé de mim. E foi ouvindo e, curiosamente, a primeira pergunta que ela faz foi esta. Oh pai, quando é que começam a cantar? filha, mas porquê, filha? Não, é que há aqui sítios em que... eu digo que, enfim, ela também já estuda música, portanto, apesar da idade, já há algum tempo que anda a aprender piano, há aqui sítios que só falta isso. Ora, o só falta isso, comecei a pensar... que efetivamente, enfim, há aqui uma ligação à música instrumental que muitas vezes não é difundida, precisamente pela falta da palavra, não é? O Francis, de algum modo, já criou uma sonoridade. Aliás, quando se ouve alguns dos seus riffs de guitarra, se percebe que é o trabalho do Francis. De algum modo, vai durante este tempo de criação, tem alguma tendência ou alguma apetência para... Se calhar até posso ter aqui um tema cantado, mas não vou fazê-lo porque está fora do que é o meu âmbito. Não, Pedro, eu explico porquê. Mas antes de mais eu queria dirigir uma pergunta à filhota. Como é que é o nome dela? É a Joana. Joana. Uhum. Eu ia perguntar à Joana, quando ela ouvir, e passe, não há comparação com alguma, obviamente, mas quando ela ouvir alguma das sinfonias de Beethoven, se ela sente falta de entrar alguém a cantar, exato, porque não entram. Há cores e tal. Pronto, são coisas diferentes. Ou seja, aquilo que me fascinou, isto já foi amplamente falado, mas aquilo que mais me fascina a mim, e eu ainda estava nos chutes na altura, e já andava a fazer as minhas coisas instrumentais, é a capacidade, porque... A capacidade dos instrumentos só por si, os sons, os timbres, mais ou menos em arranjos mais ou menos elaborados, conseguir transmitir emoções muito concretas às pessoas. Isto é fácil, relativamente fácil, não estou a dizer que a música é menos elaborada, mas se eu começar a contar uma história coitadinho, ia sair da escola, um rapazito de 11 anos foi atropelado por um comboio. Epá, as pessoas ficam, obviamente, sensibilizadas. Se eu falar daquele, da pessoa que a mulher que eu mais adorava na vida e não sei o que, afinal foi-se meter com o meu melhor amigo, as pessoas ficam sensibilizadas. Se eu disser uma coisa também, tipo, estava aqui a um canto e de repente aconteceu uma melhor coisa do mundo porque convidaram-me para a banda que eu. Pronto. Com palavras é relativamente fácil criar emoções ou transmiti-las, não é? Mais ou menos. Com o instrumental não é tão, mas desde que eu me lembro de começar a ouvir música, que havia bandas com partes instrumentais muito destacadas, mais compridas. Eu estou-me a lembrar dos Premiata Fornero e Marconi, estou-me a lembrar dos Pink Floyd. Mas já lá iremos. Tenho aqui uma pergunta, esse propósito, mas já lá iremos. Pronto, é só isso, muito rapidamente. Os instrumentos, os sons, não são os instrumentos, os sons em si têm uma capacidade de transmitir emoções às pessoas. E eu descobri, quando comecei a tocar, que quando eu punha assim uma emoção, quando eu estava a sentir uma emoção forte, quando estava a tocar, a interpretar um determinado solo, uma determinada melodia, que a pessoa que estava a ouvir, as pessoas que eu não conhecia de lado nenhum, ouviam algumas, não todas, ouviam aquela melodia, aquela parte, aquela melodia, vá lá, sentiam uma emoção muito próxima daquela que eu a pus lá. Uhum. E isso, para mim, é quase magia. Porque eu toco três notas, ou quatro, ou cinco, numa guitarra, ou numa flauta, seja onde for, e sinto uma coisa, uma emoção que me tolhe, e ponho isso no instrumento e isso chega às pessoas. E isso, para mim, é super gratificante. Thank you. vez mais, tem praticamente o seu dedo ao longo de todo o álbum. E quando digo seu dedo, é tocado por si. Não obstante haver aqui participações, enfim, dos companheiros do costume, do Topinho da Silva, não, e não só. Mas, a propósito, este disco, o facto de ser assim gravado, é sinal dos tempos, ou quis repetir uma fórmula que, enfim, já conhecia de um álbum anterior? Não. Digamos assim, eu quis fazer uma coisa o mais pessoal possível. E tinha vontade de chamar outros amigos. Eu lembro-me, amigos e músicos de alto gabarito, que quem me dera a mim estar à altura deles. Eu estou-me a lembrar de um teclista, o Enzo da Aversa, que é um teclista que tocou comigo na altura do Roga dos Ventos, em concertos e na televisão, e que é um amigo do peito, é meu irmão. Eu gosto e toca espetacularmente bem, é um teclista genial. Lembrei-me de convidar também, e convidei, cheguei a convidar, o Edgar Caramelo, outro saxofonista que eu prezo muito, um saxofonista brilhante, que tocou comigo no Rota dos Ventos, naquele solo de sax soprano Naive. E convidei, só que ele disse que nesta altura de pandemia não tinha capacidade de fazer isso agora. Nos encontramos, estávamos todos na altura em que eu falei com ele, estávamos em recolhimento obrigatório. Ele disse, eu não tenho condições de gravar aqui em casa, ir gravar a casa do amigo, vou tentar, mas e depois acabámos de conversar, ele disse, epá, fica para a próxima, porque ele manifestou interesse. Quando eu fiz o Homem, e isso para mim é muito gratificante, vindo de um músico daquele nível, e um amigo daqueles, disse-me que, epá, gostava de ter participado no Homem e tal, e já acabaste o álbum e não me convidaste. E disse, fica para a próxima, não houve espaço, não houve nenhum tema que aparecesse no Homem, já tinham os temas todos encarreirados. Neste apareceu, mas ele, como digo, dado a pandemia e as complicações de ele não ter o material necessário em casa, tive que optar por ir convidar o Naná, ele próprio sugeriu isso, e o Naná além de ser um amigo também gigante, é um saxofonista brilhante, e fui fazê-lo. O facto de eu ter tentado não ter recorrido a muitos músicos é porque eu teria que sempre passar, como passei ao Naná e ao Top Mulher, aquilo que eu pretendia ao pormenor. E de repente, porque eu não faço música demasiado elaborada, eu conseguia fazê-lo. E então optei por ir fazendo. E de repente já não era preciso recorrer às pessoas. E a coisa foi ficando feita assim. disse que já lá íamos e vou antecipar aqui uma pergunta e vai perdoar. Enfim, exatamente, vai perdoar o erro se ele existe, porque de facto a música percebe muito pouco. Mas a verdade, dei comigo, chegando aqui à faixa 5, claro. Curiosamente aquela onde o Topinho da Silva vem a colaborar, e acho a faixa mais Gilmer Rick Wright do disco. Aliás, uma vez mais, peço que o perdão da comparação, dou não, comigo não. A ouvir o Shine on a Crazy Diamond aqui, alguns ali. E a pergunta vai por aí. Foi pensado ou é próprio de quem efetivamente tem essas influências e quando dá por si, de facto, há ali qualquer coisa de comum, se é que há, agora ouvindo depois, qualquer coisa de comum que, enfim, que é inato? Não, de facto não há nenhuma intenção de colagem, e eu até passo a explicar. Esse tema para mim é um dos temas mais importantes, e não sei, os ouvidos mais atentos já deram por isso. Aliás, eu tenho recebido feedback de pessoas que ouvem o álbum e estou um bocado sensibilizado, porque eu tenho uma pessoa que eu vim a conhecer porque ele fez questão de me conhecer, porque era um fã ferrenho do Stiletto e não sei o quê, e que me disse agora que, e é músico também, o Jorge Costa, que ouviu este álbum. Eu disse sempre a ele e a outros, a ver se eu agora consigo destornar o Stiletto, porque pronto, o Stiletto foi aquele tema, foi aquele álbum que eles ouviram quando eram mais novos, uhum. E que lhes tocou, porque não estavam habituados a ouvir nada assim. E ele diz-me que houve partes em que as lágrimas vieram aos olhos. Isso, para mim, é a melhor coisa que ele podia dizer. Este Pleroma começa, voltando àquilo que eu estava a dizer, os ouvidos mais atentos detectam o timbre de Noite Vermelho Púrpura do Stiletto. Uhum. Porque o timbre é o mesmo. Exato. Está lá, aquela nota do início é a mesma. Tudo aquilo foi criado uma tapeçaria por baixo, em que eu fui fazendo aquilo com aquilo que eu sentia, com as ondas, a mudança de tonalidade que eu sentia, e depois fiquei com, durante se calhar um mês e meio, a ouvir aquilo e dizer, tenho aqui uma tapeçaria e agora o que é que eu faço com isto? E aquela guitarra que me surgiu, eu tentei fugir dela, eu não a tentei pôr lá. Aquela guitarra que chama, sugere o Shine On You Crazy Diamond, eu tentei fugir dela. E tentei várias vezes, mas era aquilo que aquilo me felicitava. E eu tive que fazer. E pronto, quando muito é uma homenagem a músicas que eu admiro imenso, os Pink Floyd, obviamente, mas nunca uma colagem não foi feita. Agora vou pôr aqui a guitarra do... Não. Eu tentei fugir daquilo. Então teve a percepção que havia, efetivamente, uma tendência, não é? Não, é só aquela malha da guitarra, aquilo tão não, não, não, não. Aquilo faz lembrar, porque é uma sugestão, é muito próximo, não é? E eu depois achei, pá, isto não é uma colagem, é aquilo que eu sinto. E eu tentei fugir daquilo, mas a emoção puxa-me para aqui e eu vou assumi-lo. Thank you. naturalmente que os músicos também são um misto daquilo que vão ouvindo, naturalmente. O que é que o vai acompanhando nestes 2 anos e meio de criação, e o que é que vai acompanhando em termos de audição, e precisamente se às vezes tem receio que isso que está a ouvir no momento é que seja preponderante para aquilo que está a fazer também? Eu acho que isso não acontece, porque eu ouço música muito estranha. Aliás, estranha, pá, eu gosto, eu, felizmente tenho amigos que mostram músicas que eu não conheço algumas, e a música que mais me tem tocado, assim, próximo desta vez, eu estou a falar de David Thorne, estou a falar de, sem esquecer os outros todos, o Ian Garbarek. Portanto, são coisas quase na área do jazz. O David Thorne é um guitarrista que já tinha idade para ter juízo, mas ainda bem que não tem. Ele deve ser um rapaz da nossa idade, da minha. E que me mostraram o álbum dele, salvo erro, de 2000 e... Não sei se será 2008, 2010, que é uma coisa chamada Prezen. Epá, que... Pronto, é das coisas que eu tenho mais ouvido. Depois há sempre aqueles sons, continuo sempre muito próximo dos Porcupine Tree. E tenho ouvido também muito David Crosby, os álbuns que ele foi lançando, Miles Davis, incontornável, o último álbum incontornável, salvo erro, o quarto álbum dos Perfect Circle, que chama qualquer coisa como Elefante, Eat the Elephant, como um elefante. Pronto, é um exemplo. E tenho ouvido uma coisa que não me entra completamente, algumas peças de Bach, porque eu sou fã ferrenho do Beethoven, Wagner, Mozart também, mais levezinho, e o Bach tem coisas excelentes, mas algumas não menos. Mas eu tenho andado muito por aí. Portanto, não sei, espero que não. Se bem que alguns temas terão uma construção, quiçá, clássica, aqui e ali, o fraseado de alguns instrumentos. Mas não sei. Quanto a Floyd, realmente já não ouço há muito tempo. O mais próximo que ouvi do Floyd foi o último álbum de Roger Waters, que é fabuloso também. É fabuloso, exatamente. E aliás, também recomendo agora, saiu o documentário do Roger Waters, com concertos ao vivo, que vi-o há dias, por isso é que eu estou a falar nele, e que fiquei encantado, efetivamente, com a capacidade daquele homem, com a idade que tem, não é? Portanto, não, já não é nenhuma criança. Eu fui ver o concerto dele cá em Lisboa e fiquei... Foi só o melhor concerto que eu vi, a todos os níveis. A música é irrepreensível. E depois a parte técnica do concerto foi uma coisa avassaladora, aquilo... Não, melhor que aquilo, só saímos todos num disco voador e fomos para Urano tomar banho, ou assim uma coisa qualquer. Pois bem, então percebemos que não havia desde Steven Wilson até Bach. Portanto... Steven Wilson, também. Thank you. agora vamos falar de um aspecto mais mundano do que diz respeito aos discos. Falamos naturalmente da questão da venda deles e do acesso que ele tem. Já está disponível para venda, aliás, já hoje me apercebi que está, pronto, enfim, numa cadeia, temos que falar nela, na FNAC, portanto, está disponível. E é um disco que sai com o apoio da GDA. Esse apoio, neste momento... GDA não, da SPA. Da SPA, perdão, da SPA. Sim. Esse apoio, de algum modo, é, como é dizer, nestes tempos de pandemia, é a poleta para que isto, de facto, aconteça? Ou, enfim, ele sairia mais cedo ou mais tarde, independentemente disso? Não, o álbum ia sair. Uhum. O álbum estava feito e ia sair independentemente disso. Como eu me apercebi que havia... algum tipo de apoio para as produções, a própria GDA o faz, mas a outro nível, que havia incentivos para a produção nacional via SPA, que eu congratulo embora, eu tenho uma posição pessoal muito... é muito pessoal sobre isto. Quando eu ouço falar dos subsídios para o cinema, dos subsídios para o teatro, dos subsídios para a música, que é o que se trata, eu não penso que a arte tenha que viver de subsídios. Embora Portugal seja um mercado pequenino, eu penso que, epá, eu aceito todas as críticas e mandem as balas que quiserem. Eu penso que a produção tem que ser adaptada ao mercado, ou seja, se há condições para, faz. Se não há, e não me passa pela cabeça, não ter condições para fazer um disco, eu vou falar daquilo que eu sei, que é o meu trabalho, uhum. Não tenho condições para fazer um disco, epá, mas se me derem assim um subsídiozinho e tal, eu até faço o disco e depois... está feito, pronto, e isso não se deve passar assim. Embora eu perceba o porquê desses subsídios, que é, em alguns casos, as coisas não conseguem acontecer porque não há condições. As gravações são caríssimas, uhum. A publicidade é impossível, é tudo muito, muito caro, é tudo, portanto, e as pessoas estão a trabalhar, mas depois falta aquele que... E pronto, e então o subsídio é bem-vindo e ajuda a, neste caso também foi bem-vindo e ajudou a que isto tivesse outra visibilidade, porque ainda por cima, sendo eu músico independente e trabalhando como editora própria, o Pedro penso que sabe, está na rádio, portanto deve saber como é que as coisas se passam. Quando as coisas são independentes e fogem ao mainstream, as portas dificilmente se abrem. E isto é uma apreciação levezinha. Normalmente é a apreciação simpática. Normalmente as portas fecham-se, porque as editoras acham que, pá, vocês não podem dar visibilidade ao independente como dão a nós, senão nós vamos para o desemprego. E, portanto, não está em causa a qualidade do trabalho, não está em causa a coisa em si, a arte ou o artista, está em causa um negócio. E isso a mim ferme um bocado. Temos aqui, enfim, o Into the Void à frente. Já sou, graças ao Francis, sou um legítimo possuidor do disco e não posso deixar de enfatizar também aqui a questão gráfica. Aliás, é o que muitas vezes nos escaparates faz aproximar as pessoas do disco. Enfim, só depois não perceber a noção do que é que tem ali na sua frente. E à semelhança do anterior, reporto-me aqui ao poço... que compunha a capa do disco, tem aqui algo de enigmático também, aqui uma cruz, um pentagrama, etc., que depois, olhando para dentro, tem a percepção de que há aqui uma continuidade no trabalho e que depois se prolonga também para a internet, nomeadamente até nos vídeos, que já pôs uns em antecipação até com parte da música e agora já de um tema completo. A quem se deve este trabalho, ou melhor, o apoio deste trabalho, uma vez que percebo que o próprio Francis também gosta de, enfim, que também isso não lhe passa ao lado? Este Into the Void tem uma, a parte gráfica tem uma história. Eu não tinha algumas dúvidas, tinha várias ideias na cabeça sobre o que é que havia de fazer. E conheci um artista plástico, pintor, que eu admiro imenso, que eu não conheço pessoalmente, que é o Vítor Zappa, Zappa porque ele é fã do Zappa, mas o Zappa dele, Vítor Zappa só com P, que faz uns quadros que mexem comigo imenso. E eu, não o conhecendo de lado nenhum, atrevi-me a mandar-lhe um pedido, disse, olha, vou fazer um álbum, eu também parece que gosta da música que eu faço, a certo nível, vou fazer um álbum com este... vá lá, que se mexe por aqui e por ali, dá-lhe uma situação emocional da coisa, fazias um quadro para ir para uma capa. Ele gostou muito da ideia e disse, epá, eu sempre achei que os meus quadros davam ótimas capas de disco e dão. Mas ele disse que demorava muito tempo a fazer um trabalho e sugeriu que eu escolhesse um dos muitos trabalhos que ele tem disponível. E havia muito para onde escolher, fora tempo de ver quadros dele, que ele tem espalhados no Facebook e não sei o quê. Andei a ver vários e já não sabia para onde é que me havia de virar. Todos eles eram lindos. E depois fiquei a pensar, isto de certa forma poderia ser um bocadinho incómodo para ele, que eu fiquei a pensar, eu não me apetece pôr um quadro só porque é bonito como capa de um álbum. O quadro tem que ter alguma coisa a ver com o trabalho, ou seja, com aquilo que o trabalho contém, não é? Mas ele não conhecia o trabalho. Eu fiquei disponível já para enviar. Mas como ele se retraiu um bocado, porque isso dá muito trabalho e era muito tempo, e se calhar já não havia tempo a fazer, e tinha tanta coisa disponível, pôs-se à vontade para eu utilizar um quadro dele. O que eu achei depois por bem, disse-lhe a ele, disse, olha, agradeço imenso, mas de facto ter uma capa de um álbum só porque é uma pintura bonita, mas que não tem muito a ver... tem a ver com aquilo que tu fizeste, o quadro, tem a ver com as emoções que tu lá puseste, mas não tem a ver com aquilo que eu fiz no álbum, parece-me um bocado descaracterizante. Portanto, vou avançar para o outro lado. E depois encontrei este pentagrama, também pela internet, de uma rapariga, que é a Carla Batista, que faz assim, faz muitos quadros e peças com runas, e de Abacete, e encontrei este pentagrama que eu achei fabuloso e fui comprá-lo. E depois perguntei a ela, disse, pá, gostei tanto, que eu disse assim, oh, Carla, eu posso usar isto na capa de um álbum? Eu faço uma composição disto e não sei o quê, obviamente identificado. E ela, ah, sim, claro que sim, e tal, tudo bem. E pronto, e fui eu que fiz a composição da capa. Portanto, o pentagrama não é meu, o pentagrama físico, eu estou a olhar para ele, está aqui no meu estúdio. Não, e aparece no vídeo, não sei se o Pedro viu o vídeo do Traveling Light. Sim, está disponível também na nossa página já, portanto, está sempre no sofá ao meu lado a tocar e não sei o quê. E fiz a composição da capa, as fotografias, algumas são, uma é da Isabel, a minha mulher, as outras são do Rui Serrano, que foi também um fotógrafo que eu conheci através do Nelson, o famoso Fast Eddie Nelson, que é um amigo também, um guitarrista espetacular, e ficámos amigos e quando fomos fazer um espetáculo lá ao Barreiro, onde eu participei com ele lá numa festa sobre os Beatles, eu conheci esse Rui Serrano, que é um fotógrafo de artistas e não só, e de várias coisas de arte e de moda, e convidei-o a fazer umas fotografias, que ele fez as duas fotografias do interior do disco. Portanto, a do lado esquerdo, que eu sugeri que ele fizesse uma fotografia na loja de reparação de pianos, na oficina de pianos, e a do meio, que foi uma sugestão dele. E pronto, tudo o resto, a composição gráfica, o lettering, a moldura, aquela moldura que era suposto ser de laranja, mas que está na capa, foi tudo eu que fiz. Portanto, este trabalho sempre todo debaixo da pele. Está Esta conversa com mais estrelas passa tudo tão rápido. Mas há aqui umas que eu não queria deixá-lo de voltar. O seu instrumento de eleição é a guitarra, seja acústica, seja elétrica. Há duas ou três meses atrás, chega ao top de vendas nacional um disco com guitarra acústica do Pedro Joia. Não é? No caso, com base nas músicas do Zeca Afonso. Acha que, de algum modo, as pessoas estão mais despertas precisamente para estes discos instrumentais, até por se calhar têm até mais tempo para o saborear? Não sei, Pedro, eu não faço ideia. Eu tento que isso não influencie quando eu estou a fazer um trabalho, que não pensar que isto vai ser mais ou menos comercial. Aliás, faço isso, e neste trabalho isto ainda foi mais rigoroso. Faço exatamente aquilo que me está a dar prazer fazer. Se houver pessoas que gostem, tanto melhor. Claro, mas naturalmente que a predisposição das pessoas para, enfim, estarem atentas a um disco destes, e quando digo atentas é não estar, até em termos de transmissão de rádio, não servir apenas como fundo para um texto qualquer. Não é? É difícil. De facto é difícil. Portanto, e há uma tendência nas rádios para não passar, porque se julga que a pessoa vai mudar, não é? Vai virar para outra rádio, daquelas que têm playlists forçosas a dizer como é que vão tocar, e há também da parte do ouvinte uma predisposição para, de facto, para um disco destes, que nem sempre está tão acutilante quanto isso. Sim, não é uma garantia comercial, aliás, não é, mas isso, por muito que não quero soar arrogante, mas quando eu faço o meu trabalho, não posso estar a pensar, vou fazer um trabalho para vender. Ora, falámos da comunidade dos discos, falámos aqui na mostra deles e no campo onde eles vão depois ver, falámos até da quanta parte da responsabilidade das rádios, falámos aqui da componente gráfica e agora vamos falar da componente ao vivo. É mais importante. Exatamente, enfim, num contexto que agora é complicado, enfim, nos espetáculos ao vivo, mas enfim, tudo há de passar, se Deus quiser. E a pergunta que se põe agora assim: como é que se vê a mostrar este disco ao vivo? Para um público sentado, portanto, enfim, num espaço mais intimista, ou de algum modo para um espaço maior, de facto, imaginando e enquadrado até num evento maior com outras bandas? Pedro, não sei. Se eu tivesse 5 euros por cada vez que me fazia uma pergunta desse tipo, quando é que tocas isto ao vivo? Eu já tinha trocado de carro. A questão é outra vez a mesma coisa. Eu não posso limitar o trabalho que eu faço a depois como é que eu vou conseguir pôr ao vivo. E eu sinto-me confortável. Os Beatles, quando a partir do Sgt. Pepper's, aliás, antes de fazerem o Sgt. Pepper's, disseram, ok, vamos fazer a música melhor, o mais bem elaborada que conseguirmos e que sabermos, vamos tirar divertir-nos imenso a fazer isto, tirar o maior gozo a fazer isto, e os espetáculos ao vivo, paciência, não vamos fazê-los. Portanto, aquelas coisas das três guitarras, o baixo e a bateria, as duas guitarras, o baixo e a bateria, já não serviam para dar cobertura ao Sgt. Pepper e ao Abbey Road e sei lá, e até ao álbum branco, é difícil. Eu também não posso, porque eu gosto, a minha música, para quem não conhece, vive do quê? Muito basicamente. Uma melodia e uma harmonia de base, e depois os instrumentos vão construindo por cima diversas frases melódicas que falam umas com as outras, apoiam-se umas às outras, contrariam-se umas às outras, e depois sim, criam um todo global. Portanto, criam uma tapeçaria, digamos assim, de várias cores. São muitos instrumentos envolvidos. Eu não posso dizer, não vou pôr aqui este instrumento porque já tenho 17 pessoas em cima do palco e agora vou precisar de um 18º. Não estou a ver a pôr isto ao vivo. É possível, eu tenho músicos para fazer, mas irá ser sempre uma caricatura, porque até as flautas são flautas diferentes, até há violoncelos, há violas, há percussões, há baterias, há baixos, há 4 e 5 guitarras às vezes a tocar ao mesmo tempo, com bandolins, agora há um banjo também metido pelo meio. Portanto, é muito complicado. Para fazer uma coisa como deve ser, faz, mas é complicado e é caro, e eu não estou muito preocupado com isso. O disco está feito, é como um livro que as pessoas podem ler, neste caso o disco podem ouvi-lo, também podem querer ouvir o autor do livro a declamá-lo ou a falar dele ao vivo. Poderá acontecer se forem criadas as condições. Acho que já lhe disse isto anteriormente. Exatamente. Não deixo que isso afete o meu trabalho criativo. Portanto, isto é outra fase. E por fim, e também já falámos isso dos outros discos. Imagino que eu sou um produtor de uma série de televisão da Netflix ou para um filme e que digo, quero usar este seu disco como banda sonora dessa produção. Que tipo de filme ou que tipo de série acha que seria ideal para enquadrar este Into the Void? Culturalmente válido, qualquer que fosse. Portanto, não seria, não é preciso que fosse um drama familiar ou que fosse uma ficção científica. Não. Desde que fosse culturalmente válido para mim, não é? Seria possível. Aliás, já me fizeram essas propostas também. E é possível, desde que seja um trabalho culturalmente relevante. Um abraço, obrigado por tudo, para a Boa Nova. É um deste destaque aqui desta semana, está disponível para venda. E se não encontrarem, o Francis, é só aceder à página do Francis que ele terá todo o gosto de vos encaminhar como chegar a este Into the Void. E é um excelente prenda de Natal. Francis, um abraço e até uma próxima. Adeus. Obrigado.